Bom dia a todos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de tentar falar um pouco das experiências que estamos fazendo no Brasil. E eu vou começar para ilustrar um pouco e dar um clima geral da efervescência do que está acontecendo. Vou passar um pequeno vídeo de 5 minutos e logo em seguida farei minha apresentação. É fala, é religião, é expressão da vida em sua essência, às vezes pop, às vezes rara, mas sempre original. A quarta edição do Teia Brasil, que aconteceu em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nos apresentou por meio de uma rede composta por representantes dos pontos culturais, a faceta política e ativista da cultura. Esse evento é o que garante, que solidifica o espaço dos pontos de cultura dentro do Brasil. É o que mostra para todo mundo, o que mostra para o povo, a população, o que é ponto de cultura. É o que não é uma ponta. Isso é um ponto de cultura. Na ponta que ela investiu do povo, lá onde ela nasce, lá onde ela vai germinando. E quando a gente potencializa, aí pronto, cria essa coisa toda, vira essa rede, essa teia enorme, né? Que não é parada, que ela movimenta, que amanhã ela está diferente e que no próximo ano ela é outra coisa. Esse processo do ponto de cultura tem esse significado de busca de reencontro do Brasil, de firmamento de um novo protagonismo com os mestres, com os jovens, com os artistas contemporâneos. Então, para nós, assim, receber a Teia nesse espaço, né, que é o espaço que leva o nome do Dragão do Mar, que é esse símbolo de liberdade, e aqui é onde a gente pode ver, na sua essência, a cultura brasileira, na sua diversidade cultural, acontecer. Nós, que temos uma cultura popular muito rica, precisamos que o Estado brasileiro e a sua esfera local, né, patrocine, apoie, incentive e valorize a cultura popular. A realização de um evento do porte da Teia, que reúne 2.500 pontos de cultura do Brasil no Ceará, dá ao nosso povo, ao nosso governo, a exata dimensão do elevado significado cultural e sociopolítico de sua cultura. Adriane, o que você está achando aqui do evento? Olha, eu estou adorando, né? Eu também sou ponto de cultura lá de Rondônia, estou adorando encontrar o pessoal assim, do Brasil inteiro, conhecer os projetos, o pessoal está fazendo, estou achando muito bom. O que você leva da experiência, Adriane? Ah, muita troca, né? Muita troca, troca de informação, de vivência. E eu não me chamo. Foi tambores digitais, que compara a internet aos instrumentos usados pelas tribos para a comunicação e nos leva a refletir sobre as possibilidades do universo digital. E para confirmar a quebra de fronteiras, a cobertura do evento foi realizada de forma colaborativa. Vídeos, textos, fotos produzidos e divulgados não só pelo site do evento, como também por redes sociais. Lançaram até uma rádio, a Rádio Web Rebuliço. Tentando desenvolver um trabalho comum, assim, de entendimento do que seria uma conexão compartilhada e quais são os mecanismos ali interessantes para tornar eficiente. Né? O Teia pode ser dividido em três blocos: sensível pelas expressões artísticas, reflexão pelos seminários e organização, observada principalmente pela realização do terceiro Fórum Nacional de Pontos de Cultura, no qual foi debatido a Lei Cultura Viva e a formulação de políticas públicas culturais. A gente tem que incluir a Lei Cultura Viva na consolidação de leis sociais que o governo Lula está fazendo. né, para garantir também que isso, não só a Bolsa Família, né, mas essa bolsa cultural que a gente tem, que a gente oferece diálogo com a sociedade. Então a gente tem certeza que, independente do governo que tiver, vai ter os editais que serão tidos, né, você vai ter uma política de sustentabilidade. É o que permitirá que o grupo de Dona Nilda mantenha a tradição do FIAR. A gente tem tudo lá no estado de Goiás, e fizemos tirar, e todo mundo FIAR fazendo pão, tecendo. Para não deixar morrer a cultura que veio dos avós. Chamou isso. Bom, primeiro queria agradecer o convite. É uma honra, de fato, estar aqui e poder compartilhar e trocar com vocês um pouco dessa experiência. O que vocês viram foi um vídeo que mostra o encontro anual desse projeto, que é os Pontos de Cultura. E normalmente acontece em capitais diversas. O primeiro encontro foi em São Paulo, o segundo encontro foi em Minas, esse terceiro em Fortaleza, né? E a minha apresentação vai tentar discutir um pouco conceitualmente o que é a ideia, né? E deixar alguns espaços para a gente depois debater os detalhes com respeito ao como isso pode ser pensado enquanto política pública, né? Vocês estão vendo aí uma foto do ministro Gilberto Gil com o presidente Lula, e foi, assim, só para iniciar um pouco essa apresentação, eu digo, quando convidaram o ministro Gil para, né, assumir o cargo, um artista, houve muitas críticas, né, e a gente vai tentar entender um pouquinho isso também. Ao lado você tem foto também da Teia, são alguns dos ativistas e dos artistas, né, envolvidos no projeto. Bom, primeiro desafio, como entender a cultura brasileira, né? Eu não vou nem propor aqui o desafio de entender o que é cultura, que já seria o demais. Já é suficiente tentar entender a cultura de um lugar, né? E o que determina a existência da cultura local de um lugar, né? A cultura brasileira, ela é, fora do Brasil, muitas vezes é identificada com muitos estereótipos, né? Samba, carnaval, mulheres, praia, né? E essa questão dessa identificação, às vezes, é um pouco simplificada. O projeto dos Pontos de Cultura, entre outras coisas, fez o próprio Brasil redescobrir um pouco mais de sua cultura, da diversidade de sua própria cultura, né? Bom, o Brasil é um país muito complexo e desigual, além de muito grande. Essa foto é uma foto de satélite noturna, feita pela NASA, e dá um pouco a dimensão da concentração urbana no sul do país, né? E você vê uma área central ao norte praticamente desabitada, né? E isso é importante para entender. Há uma dialética, vamos dizer assim, entre Norte e Sul no Brasil, como há na Europa, só que invertida, né? O Sul no Brasil é o mais desenvolvido, o industrial, né? E o Norte ficou com as áreas, né, mais restritas à questão agrária, aos latifúndios, e um pouco defasada em relação a esse desenvolvimento industrial, né? Aí são alguns dados para você entender a relação com essa chamada, esse conceito comum de cultura, né, do brasileiro, né? Você tem apenas 13% dos brasileiros que foram ao cinema uma vez por ano, né? 13%. 92% dos brasileiros nunca entraram em um museu. 93,4% jamais foram a uma exposição de arte, né? Em mais de 90% dos municípios, das cidades do Brasil, né, não existe sala de cinema, teatro, museu, espaços culturais, às vezes nem biblioteca. Né? Então foi com esse quadro cultural que o Ministério de Gilberto Gil, né, se defrontou e tentou de alguma forma encontrar caminhos com um orçamento às vezes muito limitado. Né? E isso ajuda a entender um pouco o que foi a proposta, né, que a gente vai discutir. Atualmente existem 2.500 pontos de cultura no Brasil. A ideia do ponto de cultura é, ao invés de construir espaços culturais, museus, bibliotecas, cinemas, a equipe do Gil conseguiu identificar um caminho interessante. Estimular iniciativas culturais que já existam, né? Grupos de cultura popular, como vocês viram no vídeo, coletivos de artistas, DJs, de hip hop, de capoeira ou de cultura digital, né? A partir de editais, né? São editais públicos que são abertos, né? Existe um processo burocrático que envolve isso, né? Mas isso fez com que o estímulo e a atenção à cultura brasileira se espalhassem pelo país. Né? Uma atenção muito preciosa. Mas devo chamar a atenção que ela não penetrou no sul do país, naquela região desenvolvida, na mídia do sul daquele país. Não. O sul do país, o sudeste, São Paulo e Rio, que concentram as editoras, os jornais, as televisões, continuam falando de uma cultura hegemônica, do mainstream, dos grandes artistas da indústria, e inclusive ignoram, às vezes propositadamente, quem sabe, toda essa efervescência que está por baixo da camada cultural brasileira. Né? Há um interesse que a gente pode discutir aí. Em torno dos pontos de cultura, há 8 milhões de pessoas, né? De esses núcleos, às vezes são informais, são de alguma forma flutuantes, com pessoas que estão ali colaborando, porque não é um emprego formal, não é um trabalho, né? É um tipo de atividade, às vezes em comunidades muito carentes, outras em atividades nos centros urbanos, né? Esses dados são alguns dos últimos dados pelo próprio Ministério, falando um pouco, né, em números, né? Já são 750 mil pessoas que já fizeram algum tipo de capacitação, ou seja, aprenderam a discutir um pouco política pública, entender um pouco os processos, tiveram acesso à internet, começaram a ter noções de edição, de vídeos, de cultura digital em geral. Mas mais que isso, tiveram acesso a informações, né, sobre outros grupos culturais, conheceram outros grupos culturais, conheceram um pouco o processo político, né, do próprio Brasil. O Brasil é um país com uma democracia muito recente, né, saído de uma ditadura militar. A gente está aí no, sei lá, terceiro presidente eleito, e desde a década de 80 para cá, e há ainda muita desconfiança do brasileiro em relação ao governo, a reivindicar os seus direitos. É, né? Um processo que está mudando e crescendo com o governo Lula de uma forma muito interessante, mas ainda assim iniciando, né? De uma forma muito precária. Né? Cada projeto de ponto de cultura dura em média 3 anos. Né? É feito edital, o projeto é selecionado, e aí esse projeto tem que justificar algum tipo de ação. Então, se eu tenho um grupo de cultura popular que trabalha com dança, canto e coisas do tipo, eu tenho que justificar ali, dizer assim, eu vou fazer durante esse ano, esses 3 anos, tais e tais eventos, vou fazer a produção de um CD, a produção de um vídeo, vou estar formando tantos jovens, tal, fazer uma justificativa, organizar isso. E aí esse projeto, essa iniciativa cultural, vai receber esse valor aí de 60 mil reais, o que dá mais ou menos uns 27 mil euros por ano, dando um total, ao final de 3 anos, de 180 mil reais, ou seja, 80 mil euros. Um projeto de custo baixo, muito mais barato do que você construir um centro cultural, uma biblioteca, um museu, um cinema, né? E você reconhece o valor daquela cultura que estava estigmatizada e não era reconhecida enquanto valor cultural nos centros urbanos, na grande mídia, né? Era de uma forma folclórica, estereotipada, né? Mas não era reconhecida enquanto valor de economia criativa, enquanto valor de processo de criação e de valor cidadão, né? Na segunda teia, eu participei na segunda teia em 2008, se não me engano, e fiz uma enquete com mais ou menos 100 participantes e pedi a eles para definir o que era aquele encontro dos pontos de cultura em uma palavra, em uma tag. E depois arrumei essas tags aí nesse visualizador para você ver um pouco, né, o sentimento das próprias pessoas que estavam ali participando, né? Qual é a palavra, as duas palavras mais, né, destacadas? Integração, diversidade e união, né? Depois vem rede, a teia, que é o próprio conceito, né, do evento, cultura, e por aí vão vindo outras tags conceituais que, de alguma forma, vão dando a entender um pouco a complexidade do fenômeno que é a questão dos pontos de cultura. Há muitas críticas, né? Há muitas críticas, né? Você pensa o que é você oferecer a iniciativas culturais populares, né, a oportunidade de formatar e formular um projeto, né? Às vezes é muito complexo, porque esse projeto depois vai ter que prestar contas de cada um dos centavos daquele dinheiro que foi aplicado, e para muitos não há muito claro, assim. A lei no Brasil, a lei que foi pensada para gerir o recurso público aplicado à cultura, é uma lei pensada para a elite cultural, para os grandes empresários da indústria cultural. Então, era comum, e há muitas críticas no Brasil aos pontos de cultura, justamente desses empresários das áreas culturais de Rio e São Paulo, né, que trabalham com artistas da Rede Globo e coisa do tipo, porque eles se viram limitados agora em fazer os seus mega eventos, né, de uma forma um pouco mais democrática agora essa questão, né? Mas quais são as críticas? Então, você pensa, por exemplo, um grupo de cultura popular que ele não entende que aquele dinheiro ali, muitas vezes, ele não pode usar para pagar a água, a luz, não pode pagar um salário para o próprio coordenador do projeto, né? Porque isso tá barrado por lei, então tem que ser justificado perante a existência do projeto, porque se ele pagar um salário para ele, ele está justificando não a existência do projeto, mas a existência da instituição, do grupo, né, do coletivo. Então, isso criou muitos desentendimentos, muitas tensões e, às vezes, um certo desânimo por parte dos pontos de cultura, né, de alguns pontos de cultura, né? Os pontos de cultura que têm mais capacidade, muitas vezes, de elaborar projetos para captar junto a iniciativas privadas, outros lugares, acabam indo fazer isso, né? E acabam, às vezes, se irritando um pouco com a burocracia do Estado brasileiro. Mas pode-se dizer que isso faz parte da estratégia que foi pensada pela equipe, pelas pessoas, pelas pessoas que foram consultadas pelas iniciativas culturais do Brasil. Forçar um choque junto à legislação brasileira para tentar mudar essa legislação brasileira a partir de um choque cultural. Assim, ó. É isso que está acontecendo. Vamos repensar um pouco como essas leis estão sendo construídas. Então, isso está despertando, como eu disse, essa democracia recente do Brasil ao seu poder, porque o brasileiro não sabe em quem votou para vereador, para deputado, às vezes esquece até em quem votou para governador, né? A gente tem uma relação, às vezes, muito irresponsável com o aspecto democrático. A gente está, de uma certa forma, recuperando isso, né? Agora vamos entrar em alguns aspectos conceituais do que eu chamo do programa de cultura digital, ou do programa dos pontos de cultura, né? O nosso ministro, Gilberto Gil, ele foi um dos representantes de um movimento muito importante na contracultura brasileira, a Tropicália, do qual fizeram parte Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa, né, Torquato Neto, Os Mutantes. E esse movimento, ele retoma alguns dos aspectos de um processo que é recorrente na cultura brasileira, que que alguns chamam de antropofagia, né? Ou seja, né? Comer a cultura do outro, reprocessá-la como própria cultura. Né? Então, o que acontecia no Brasil na época do estouro da Tropicália é que tinha muito forte a bossa nova, que é um fenômeno global, né, da música brasileira, mas essa bossa nova dialogava pouco com a cultura popular, ainda tinha um diálogo com a cultura popular muito, vamos dizer assim, tímido, e ignorava, quando não criticava profundamente, a cultura pop, o rock and roll e coisas do tipo. O que a Tropicália faz? Subverte todas as regras do que é cultura. Entende a cultura como tudo o que é possível. Então, mixa, remixa todos os padrões estéticos, quebra todas as possibilidades de você dizer o que é um cânone, o que é os 10 melhores músicas. Subverte isso, não há isso. É a relativização da compreensão do que é estética cultural, totalmente. É valorizar o ser humano enquanto expressão cultural. Então, isso gerou muitas reações e brigas. Até hoje, a mídia, grande mídia do Brasil, é comum atacar veementemente Caetano Veloso. Caetano Veloso é uma figura, muitas vezes, absolutamente desancada no Brasil, porque vai falar bem do pagode, vai elogiar o funk. E aí, não, não pode ser, porque há uma elite cultural que reconhece isso como lixo cultural. E nunca aceita. E Caetano sempre foi um cara que bateu nisso. E Gilberto Gil, dentro do Ministério da Cultura, trouxe essa inspiração para repensar uma outra lógica totalmente diferente sobre como pensar a cultura do Brasil. Alguns autores chegam a dizer que Gilberto Gil foi o primeiro ministro da cultura do Brasil. Primeiro. Porque até então a gente tinha burocratas da cultura, pessoas que pensavam a cultura como uma forma apenas mercantilista ou apenas para alimentar aquilo que já está, aquilo que já é, né? Agora vamos a uma discussão um pouco mais dentro do elemento conceitual, que eu diria, né, do nosso problema, o que é a cultura brasileira. Bom, eu tenho formação em filosofia e uma das coisas que mais me intrigaram quando estudei filosofia foi justamente essa questão do pato e o coelho, né? O que vemos aí? Um pato ou um coelho? Ou i, né? Então, podemos dizer que essa é um dos problemas. A racionalidade ocidental, cartesiana, não consegue entrar na oscilação entre o sim, o não, o dia, a noite. A dialética como movimento é muito difícil para nós. A gente pensa coisa como, fulano é bom ou é mal, sempre de uma forma maniqueísta. Tal coisa é bela ou feia. É muito difícil para a gente tentar dialogar entre aquilo que a pós-modernidade agora está falando tanto, dessa fluidez do conceito, dessa liquidez do conceito, como diz Bauman também, né? E essa liquidez é um dos aspectos centrais da mestiçagem, do hibridismo cultural, né? A cultura brasileira, eu diria não só brasileira, mas a cultura do mundo, é mestiça e muitas vezes não reconhece esse aspecto cultural de fluidez, de possibilidade de absorção, de remixagem, de alternâncias, né? Aí uma provocação com os nossos malaguenses. O quadro de Picasso, que é um quadro híbrido da cultura ocidental europeia com a cultura africana, né? Eu diria que esse é um ponto muito importante de se levar em atenção, reconhecer o quão somos híbridos, o quão somos alternâncias, fluidez. Isso é muito importante para entender cultura, porque a cultura que se estaciona numa ideia de tradicional como algo que não evolui, que não avança, é muito perigosa. É o fundamentalismo. Vamos agora fazer a transição dessa questão com o quê? Com um aspecto que é a essência da nossa cultura do mundo hoje, a fluidez do digital. Então, o aporte do digital nessa discussão toda é justamente isso. É como se a gente estivesse chegando a um estágio de nossa mente, no mundo, onde agora a gente já pode compreender um pouco mais o que é viver de uma forma fluida, né? Os conceitos, as estéticas, a própria ética, muitas vezes. E isso, com a rede digital, tem uma forma de expansão que é absolutamente revolucionária, que estamos vivendo agora. o entendimento do Ministério da Cultura, das pessoas no Brasil com respeito a isso, na hora que inseriram, né, o acesso à rede, né, nos pontos de cultura, dando um computador, acesso à internet, câmeras, foi pensar isso, entender que é um potencial para se espalhar no mundo, né, que nós temos a possibilidade de trocar valor cultural hoje sem fronteiras, de uma forma como nunca vista antes, é trocar valor. O valor hoje é um valor simbólico. O valor hoje está no símbolo, no signo, na informação, não na matéria, não no átomo. Estamos no quê? Vivendo após, né, a era pós-industrial, alguns dizem, né? Uma das maiores fortunas do mundo é o quê? O cara que detém um código, um software. Então, por quê? E veja, deter um código, os códigos podem ser trocados, podem ser abertos, podem ser combinados, né? A gente no Brasil tem atualmente essa seguinte situação de acesso à internet, né? Apenas 27% dos domicílios no Brasil têm computador, sendo que 76% dos domicílios já têm celular, e o celular está cada vez mais se tornando a ferramenta da internet, né? Nos jovens, que é a cultura que tem a predominância nessa questão, né, de 10 a 15 anos, né, muitos têm acesso em escolas, né, acesso à internet, e cada vez mais o número crescente tem acesso através de lan houses. Lan houses são pequenos os cibercafés que vocês têm aqui na Europa. Essas lan houses estão virando centros culturais no Brasil. Elas se propagam dando acesso à internet pago, com um valor muito pequeno, básico, né? E isso está causando uma revolução. Quanto mais acesso você tem à rede, mais você quebra aquelas concentrações, né, da mídia, da grande mídia, das grandes indústrias culturais, sobre o que é a informação cultural, sobre o que é a informação política, né, e possibilita reações muito interessantes. No Brasil, o fenômeno do Brasil é o Orkut, pouco usado na Europa, né? O Orkut é muito forte nas periferias do Brasil. Você pode chegar, às vezes, em alguns lugares no Brasil e perguntar: você tem internet, tem e-mail? E o cidadão dizer: não tenho internet. Ah, você tem Orkut? Tenho. Virou sinônimo de internet no Brasil, Orkut. Né? O Orkut, para quem não sabe, é uma rede social tipo Facebook, criado pelo Google, né? Finalizando, a representação dessa questão da cultura digital dentro do programa dos pontos de cultura do MINC está materializada nesse projeto, que é uma rede social de discussão de políticas públicas do digital. Entendendo a cultura digital como uma coisa não instrumental, não são apenas máquinas, não são apenas computadores. É uma forma de pensar, uma forma de organizar a sociedade, é uma nova concepção de cidadania, né? Dentro desse espaço e através dessa tag, tem sido organizadas muitas coisas. Agora, há problemas? Sim, há problemas. Porque, como vocês viram, estamos falando de uma cultura que... de uma grande quantidade, de uma sociedade que nem na era de Gutenberg, ou seja, nem na era do livro, entrou. Então, passou da oralidade para o digital, muitas vezes. É um salto com o qual nós, de alguma forma, fomos da cultura do livro, não sabemos lidar. Vivemos uma crise na educação no Brasil por conta disso, né? E a gente entende que o caminho é dialogar com esse universo digital, dialogar com essa fluidez dos conceitos, né? Com essas possibilidades, dialogar com o mundo. E isso ultrapassa o Estado, né? Isso ultrapassa o Estado. O grande risco para os pontos de cultura é pensar o Estado como um patrão. O grande desafio é entender que somos todos, no Brasil e no mundo, potenciais pontos de cultura. Obrigado.